essa é pra todas as raparigas de todos os cabarés do Brasil. Pegue suas coisas, cancela os clientes. A partir de hoje cê não sobe mais nesse polidense. Dá tchau pra suas colegas, eu vou mudar sua vida, meu bem. E você não vai precisar dar o seu pix pra ninguém. Ô, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, cê não vai viver. Ô, rapariga, eu vou casar com você. Esse cabaré aqui, cê não vai viver. Sucesso, meu amigo Toca do Vale. Tá no repertório novo do Caiozinho. Chama que é sucesso. Pegue suas coisas, cancela os clientes. A partir de hoje cê não sobe mais nesse polidense. Dá tchau pra suas colegas, eu vou mudar sua vida, meu bem. E você não vai precisar dar o seu pix pra ninguém. Ô, rapariga, eu vou casar com você. Esse cabaré aqui, cê não vai viver. Ô, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, você não vai viver. Ô, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré vai viver. Ô, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, cê não vai viver.